o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. É o sabadão de rock and roll, cara. Sábado é dia de curtir rock. Eu me lembro uma música do Sá Rodrigues e Garabira, Hoje é Dia de Rock. É, isso mesmo. Hoje é dia de rock, sábado, meu amigo. Tá ok? Bom, e hoje o programa é de tributos. O pessoal tem mania de falar cover. Cover não. Muitas pessoas dizem, Adolfo, quero ouvir uma banda cover. Eu tenho uma banda de cover flor, tenho uma banda de banda cover. É, isso é muito bom, né? Bom, não tem nada a ver isso que eu tô falando aqui. É tributos, tá? Tributos são bandas famosas que resolvem homenagear seus ídolos, bandas que eles conheceram, bandas que eles gostaram. Tá ok? E tem muita coisa boa, cara. Tem Bruce Dickinson, Jorm, Guns N' Roses, Lana Lane, Jimi Hendrix, Joy Lynn Turner, Metallica, Motley Crue, Quiet Riot, Van Halen, Ringy Malsin, Glow, Chris Wright, Jimmy Borg. Bom, vamos parar por aí, né? Isso aí já falei, citei 14 nomes, tá? E são só 27 que você vai ver. Tá bom? Bom, vamos começar aqui com um tributo ao Black Sabbath, feito pelo Bruce Dickinson. Uma das músicas do Black Sabbath que eu mais gosto, cara. É Sabbath Bloody Sabbath. Vamos lá com Bruce Dickinson. Classic Rocks. The book is read, the end begins to show. on heaven's downwalk. Hey, hey, hey, hey, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. to get Olha isso aí que você ouviu, Joy Lynn Turner. Foi um dos vocalistas, um dos muitos vocalistas da banda Rainbow, do Rich Blackmore, tá ok? Banda também que tornou conhecido o Dio, Ronnie James Dio. Você ouviu aí, Joy Lynn Turner, Highway to Hell, sucesso AC/DC, Jimi Hendrix, um tributo a Bob Dylan, All Along the Watchtower, Lana Lane, tributo ao Led Zeppelin com Cashmere, do álbum Physical Graffiti, um dos álbuns prediletos do Led Zeppelin, Guns N' Roses, cara. Tributo também a Bob Dylan, vejam só, hein? Bob Dylan, hein? Knock on Heaven's Door, Jorm, Stormbringer, tributo ao Deep Purple e Bruce Dickinson, como eu disse pra você, tributo ao Black Sabbath com Sabbath, Bloody e Sabbath. Gente, a gente vai pro break na sequência, deixa eu ver aqui, ó. Ah, você vai gostar, cara. Tem Metallica pra fazer um tributo, você vai saber de quem daqui a pouquinho, tá? É isso aí, Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com, todo sábado, de 2 às 4 da tarde, aquele momento só seu, ou melhor, seu não, nosso, né? Pra gente curtir tudo que a gente tem direito, os clássicos do rock, algumas novidades, lançamentos, enfim, a gente faz uma mistureba legal aqui, que no final sai bom. Olha, eu falei que você ouviu Metallica, não? Metallica fez um tributo ao Thin Lizzy. Thin Lizzy é uma banda dos anos 70 que muita gente hoje que curte rock and roll pesado, se ouvir não vai gostar. Mas é o seguinte, eles influenciaram muita gente, foi uma super banda, tá? É uma pena que acabou, mas tá aí, ó. Eles fizeram um tributo que, se eu não me engano, quem mesmo já fez isso aqui, cara? É, agora eu não vou lembrar, não adianta. Você vai ouvir aqui, ó, Metallica, Whiskey in the Jar. Vamos lá. Counting, my first prayer. Carry on my wayward son. Don't you cry. Don't you cry. Having aí, cara, Dimmu Borg, Metal Hearts. Agora que eu me perdi, cara, Metal Hearts. Pera aí, deixa cair a minha ficha. É o Accept. Acho que é o Accept. Cara, é muita coisa, né? É muita coisa pra lembrar. O Queensryche, For the Love of Money. Esse aí é uma música black, cara, dos anos 70 do OJs. É, money, money, money, money. Muita gente dançou isso aí, cara, dos anos 70. E o, esse outro também dançaram. É o Glow com Dancing Queen do ABBA. Quem diria, hein, cara? Dancing Queen do ABBA, a versão do Glow. Tem, ó, Wing Mouse, como eu disse aqui, um dos maiores guitarristas pra mim de todos os tempos, com um tributo ao Kansas, com Carry On Away War Song. Tem Van Halen, tributo ao The Kinks, cara. O The Kinks, quando lançou essa música, Really Got Me, eles passaram até, nos anos 60, ficaram em primeiro lugar, superando até os Beatles, cara. Superar os Beatles nos anos 60 era coisa pra poucos, tá? Você ouviu essa versão do Van Halen, que dá de 10 a 0 na versão original do The Kinks. Da Quiet Riot, um tributo ao Slade, Mama, We All Crazy Now. Motley Crue, outro tributo aos Beatles, cara, tá aqui, ó. Tributo aos Beatles, ó. Outro não, não tem outro dos Beatles aqui. Só estava falando dos Beatles. É o Helter Skelter e o Metallica, com Whiskey and the Jar, do Tim Lizzy, tá? Hoje um especial tributo pra você, cara. Vamos fazer o seguinte... A gente vai pro break e na sequência. Espera um pouquinho. Vou fazer um pouquinho de suspense hoje pra você, tá? Classic Rocks, sabadão, meu amigo. Não esqueça, 2 horas de rock and roll pra você curtir tudo que você tem direito. Pode trabalhar ouvindo, ficar aí deitado, conversando, namorando, enfim. Tomando uma cervejinha, ou então tomando um uísque, tanto faz, mas sempre curtindo coisa boa. É o que eu sempre digo, boa companhia e boa música são fundamentais pra você curtir qualquer bom momento na vida, cara. Juntando as duas coisas, é impossível você não curtir um bom momento. Agora não sei porque eu tô com esse papo cabeça aqui, mas tudo bem. A gente vai, olha aqui, ó. É o Jekyll, um tributo ao AC/DC, cara. Back in Black. Vamos lá. Classic Rocks.

Essa figuraça aí é o Dee Snider. Olha, cara, eu já vi muita gente feia, mas esse cara... Não, esse cara consegue barrar tudo. Eu vi um vídeo falando de quem mesmo, acho que é do Kiss, não sei se é do Kiss ou do Iron Maiden ou do Metallica, ele sem pintura no rosto. Conseguiu ficar feio do mesmo jeito, cara, não tem jeito. Aquilo ali não tem nem operação plástica resolve. Mas o cara é uma tremenda de uma fera. Ele é o líder do Twisted Sisters, tá? Pra você que tá aí, eu conheço esse cara, Dee Snider, tá bom? Você ouviu aí um tributo ao Kiss com Detroit Rock City, o Angra, né? Um tributo ao Iron Maiden com The Number of the Beast, o Hammerfall, tributo ao Halloween, I Want Out, o Norder, The Final Countdown, versão aí, um tributo ao The Europe. Essa banda do Europe é um hard rock, assim, bem farofa. Eu não sou muito fã mesmo, não, cara. Mas essa versão do Norder ficou demais. Gamma Ray, versão aí do Rainbow, Long Live Rock and Roll e Metallion, Smoke and Water, não me xinguem, tá? Porque foi uma versão bem trash do super sucesso de Purple. E o Jekyll, Back in Black, em homenagem ao AC/DC. Gente, ó, a gente vai pro break e na sequência a gente volta com a saideira do programa. Não saia daí. Classic Rocks. É isso aí, cara. Classic Rocks, o seu momento de rock and roll aqui na RioSulRádio.com. Olha, chegamos aí, o último bloco. Não, para de bloco, cara. Me lembro do dentista, me dói o dente. Último set list, tá bom? Vamos ficar assim? Fica mais nojento, mas fica legal. Último set de músicas pra você. E olha, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá maneiro, hein, cara? Tá maneiro demais. A gente vai começar com Motorheads. Um cover. Cover não, não gosto de cover. Um tributo ao Metallica. Tá? Enter Sandman. Eu sempre digo pro meu filho é fã do Metallica. Eu sempre digo pra ele que o Lemmy Kilmister, que é o líder e baixista do Motorhead, conseguiu melhorar a música do Metallica. Não estou falando mal do Metallica, antes que você me xingue, você que é fã do Metallica, tá ok? Bom, vamos ouvir então Motorheads com Enter Sandman. Vamos lá. Never, never last.

single word from those guys. I don't give a light, I'm gonna make out all right. Got a sweetheart in my hand, put a stop to all that screaming and fussing. Tie him on the down, tie him on the down. Take your little brother swimming with a brick, that's all right. Tie him on the down, tie him on the down. You ain't no friend of mine. You ain't no friend of mine. I said, I just wanna make love. Olha, se vocês ouvissem o original dessa música, vocês iam falar, não, vocês iam falar, isso não é essa música, não, não, não. É, o Mungo Jerry é o original de I Just Wanna Make Love. É, I Just Wanna Make Love. É, o Mungo Jerry, aquele lindo Summertime dos anos 60, 70, de repente não é a sua época. Eu esqueço que eu tenho 57 anos, então eu tenho que segurar a onda de vez em quando. Nem todo mundo, né, tem a estrada assim como eu já rodei, meu Deus. Olha só, Foghat, I Just Wanna Make Love, é, o tributo ao Mungo Jerry, Warhunt, Tie Your Mother Down, tributo ao Queen, Stratovarius, tributo ao Scorpion, Blackout, Guns N' Roses, mais uma do Guns, We Will Rock You, é, também mais outro tributo ao Queen, cara, e Twisted Sisters, Crazy Train, tributo ao Ozzy Osbourne, e a primeira foi Motorhead com Enter Sandman, tributo ao Metallica. Eu gosto de fazer esses tributos para vocês verem como essas bandas foram importantes para outras bandas que surgiram depois, tá? Portanto, tá aí para você, especial de tributos. Legal? Gente, ó, mais um sabadão, espero que você tenha se divertido, curtido bastante. E se for sair logo mais, já sabe, aquela velha história, eu vou falar sempre pra vocês. Se for dirigir, meu amigo, não beba. Ou se for beber, não dirija, dando mesmo. Tá ok? Não beba. Valeu? Classic Rocks.